O tema de hoje, a ser colocado aqui hoje, é uma pergunta, né? Deve-se seguir alguma fé religiosa? É uma pergunta, né? Se a gente deve seguir alguma fé religiosa. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, já abre até uma opção, né? E até um questionamento, de a gente se perguntar se existe algum outro tipo de fé também, né? Porque quando se fala em fé, parece que a gente só se pode falar em fé religiosa, fé em algum santo, ou fé em Deus, ou em Jesus e tal. Mas não é bem assim. Existe também uma fé diferente, que faz parte do nosso dia a dia, que é uma fé, digamos assim, mais concreta, uma fé mais consciente, que é a fé que nós temos às vezes em nós próprios, que às vezes nós não damos importância, a fé, digamos assim, num médico, em que a gente vai de repente se consultar e que a gente precisa desse médico, e a gente vai ter o quê? Fé, isso é, fé quer dizer acreditar, é crença de que realmente algo de bom vai acontecer. Temos fé, digamos assim, de que o governo brasileiro, quem sabe, um dia vai melhorar, não vai ter tantos problemas. Temos fé, o povo brasileiro tem fé realmente nisso, acredita na felicidade. Estatísticas, inclusive, mostram que o povo brasileiro é um dos povos mais felizes aqui da América do Sul, e inclusive mais felizes do que muitas economias de primeira grandeza. Economias mundiais estão em primeiro mundo. Sim, o povo brasileiro tem fé. Tem fé na escola que o seu filho trabalha, estuda, aliás. Tem fé na empresa em que as pessoas trabalham. Tem fé que a coisa melhore. Tem fé de que um dia possa existir a possibilidade de ter um salário melhor. Todo esse tipo de fé é uma fé concreta. É uma fé que existe através de algo concreto, de algo físico, de algo palpável, que a gente pode, digamos assim, sentir. Fé, digamos assim, em algo que eu, através da minha vontade, vocês, através da vontade de vocês, podem conseguir. Isso também é fé. E não tem nada a ver com fé religiosa. Agora, voltando à pergunta, pode existir alguma fé religiosa? Bom, é claro que pode, principalmente também aqui na nossa região. Só que é o seguinte, muitas pessoas, muitas vezes, elas deixam de lado a importância da fé em si mesmo e dão mais importância à fé religiosa. Entendem? Não dando aqui de maneira nenhuma uma falsa esperança ou fazendo de conta aqui que existe uma falsidade da fé religiosa ou que ela não funciona. Funciona, é claro que funciona. Só que a gente tem que ter o cuidado extremo de fazer com que a fé, seja ela religiosa ou não, seja consciente, seja racional, seja lúcida, coerente. Vejam bem, a fé que a gente colocou primeiro aqui é uma fé constatada através de algo existente, algo que existe realmente. O meu trabalho, a escola, a minha saúde, digamos assim, se eu vou num médico, tenho fé, acredito que realmente ele vai me curar. Se eu, digamos, aceitar as sugestões e as ordens dos médicos, tudo isso funciona. No momento que nós estamos acreditando numa fé religiosa, nós partimos já para uma questão um pouquinho mais imaterial. O que são as religiões? As religiões, elas existem já mais ou menos, a primeira grande religião, que é a religião judaica, ela existe praticamente há mais ou menos uns 6 mil anos, certo? Já lá na época de Moisés, Abraão e tal, Abraão e depois Moisés, já há 6 mil e poucos anos já existia a ideia de fé judaica, religiosa, de um só Deus. Mas essa fé judaica, dessa religião judaica, o que que é? O que que é a religião judaica? Existe lá um livro chamado Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, né, dos israelitas, e que lá estão todas, digamos, todos os dogmas, todas as ideias, todas as ideologias religiosas do, digamos assim, do judaísmo. O que que são tudo aquilo que está escrito lá? Aquilo lá é tudo por revelação divina, tudo por dogmas. São dogmas que foram colocados lá no Talmud, o dogma é inquestionável, e lá tem os judeus, os ortodoxos, os não ortodoxos, que têm fé no judaísmo, num só Deus. E lá eles ficam lá no Muro das Lamentações, fazendo todas aquelas referências, procurando, através da fé deles, encontrar o caminho, algumas vezes, para alguma coisa que eles desejam. Não deixa de ser diferente da fé, digamos assim, cristã, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Os cristãos são divididos hoje em uma quantidade de centenas e centenas de igrejas. A Igreja Católica, a Igreja Protestante do Martin Lutero, a Igreja Pentecostal, as igrejas evangélicas. Bom, vocês sabem todas as igrejas que existem. Todas elas pertencem à religião cristã. É uma religião cristã que entende que existe somente um Deus. Todas essas igrejas, todas elas pregam a fé em um só Deus. O Deus é o mesmo. As maneiras de pregarem, as maneiras de entenderem a fé, muda de igreja para igreja. Existe uma outra grande religião, que é a religião islâmica, que também é dividida por uma quantidade bastante grande de, digamos assim, de facções fundamentalistas, que algumas mais, digamos assim, moderadas e outras mais extremas, que pegam e queimam os caras, cortam a garganta dos caras, das pessoas. Tudo isso através da fé. Isso é a fé religiosa. Então, existia uma vez um tal de Voltaire, Monsieur Voltaire. Ele era um francês, um iluminista. Sabe o que ele dizia da religião? A religião mal entendida é uma febre que pode terminar em delírio. Então nós temos que ter um cuidado enorme quando nós desenvolvemos ou tentamos desenvolver uma fé religiosa, para que essa fé religiosa ela não saia, digamos assim, de uma fé racional, de uma fé lógica, coerente, para uma fé, digamos assim, irracional, de uma fé fanática, aonde nós vamos partir, digamos, aquilo que se chama, nós vamos partir para aquilo que é a palavra que é meio complicada, mas a gente explica, para o proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? É a ideia de que, por exemplo, eu sou prosélito religioso aqui do Espiritismo. Eu vou dizer aqui para vocês que só o Espiritismo está certo. Todas as outras seitas, todas as outras igrejas, todas as outras religiões estão erradas. Eu estaria sendo um prosélito religioso, certo? Eu não posso ser assim. Nós temos que, dentro de uma fé religiosa, respeitar a fé dos outros. Por quê? Porque senão nós estaríamos, não respeitando uma das grandes leis, que é a lei da liberdade, e principalmente a liberdade de credo. Mesmo que todas essas fés religiosas, que todas essas religiões estejam baseadas em cima de dogmas, que dogmas são revelações divinas, lá vinha o anjo do Senhor e dizia lá para o evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse, o João, né? Mateus, Paulo, Lucas, João, isso. E ele enxergava, ele tinha a mediunidade de clarividência, e ele enxergava aquilo que então hoje está lá no livro do Apocalipse, que é o livro, a Bíblia no caso, que é o Novo Testamento. Então, tudo aquilo que está nesses livros sagrados, que representam essas religiões, são revelações divinas, revelações de entidades espirituais que vinham e falavam para essas pessoas, através da mediunidade, e eles colocavam no papel. E aí estão os livros hoje. Então, existe o Talmud do judaísmo, existe aí a Bíblia do cristianismo, e existe lá o Alcorão do islamismo. São todos livros desse tamanho aqui, com revelações, mas nada extremamente concreto como a fé primeira que a gente falou aqui, que é a fé, digamos assim, racional. Mas, claro que se deve ter fé. Se alguém fica mais tranquilo em ter uma fé religiosa, ótimo. Nós estamos numa região onde o catolicismo, ele, digamos assim, criou raízes extremas na nossa tradição, na nossa cultura italiana, e não só italiana, como outros que vêm de fora, que também assimilaram essa fé. De maneira nenhuma devemos desrespeitar isso, mas sempre fazendo com que a nossa mente, fazendo com que a lucidez, a coerência, esteja acima de uma fé não pensada. O Espiritismo, ele prega a fé pensada, repensada, uma fé questionadora, em que a gente tem que pensar várias vezes naquilo que a gente está acreditando. O Espiritismo é isso. Existiu também um outro grande filósofo, né? Ele nasceu lá em 1818, morreu em 1865, se não me engano. É, deve ser isso, o tal de Karl Marx. Ele foi o criador, ele foi aquele que fundamentou o comunismo moderno. Ele também dizia assim, ele é extremamente humanista, ele era filósofo, ele era crítico político, ele era jornalista. E ele dizia também, naquela época lá, que a religião era o ópio do povo. Por quê? Porque naquela época, os religiosos, eles utilizavam a religião para fazer com que o povo esquecesse dos problemas principais e não enfrentasse seu próprio problema, e aí se atirasse na religião, na fé religiosa. Quer dizer, é uma ideia marxista, né? Só estou falando o que ele falou, não estou dizendo que ele estava certo nem nada. Mas que ele dava de entender que se nós dermos importância à fé de nós próprios, em nossas próprias realizações, em nossos próprios problemas, e enfrentá-los de frente, é muito mais racional do que a gente se atirar, digamos assim, se prostrar a uma fé não raciocinada, a uma fé não pensada. É a mesma coisa, digamos assim, de fazer, digamos, de fazer uma promessa, para aqui é muito, digamos assim, tradicional aqui na nossa região, muitas pessoas fazerem uma promessa para Nossa Senhora do Caravaggio, que é uma fé religiosa, na santa, lá, de querer passar de ano. De passar de ano. Mas só que esse cara que faz essa promessa, ele vai na aula duas ou três vezes por semana, ele não estuda, ele gazeia, claro, falta aula, né? Ele não estuda, ele não dá bola para o professor, ele não completa com as provas e ele quer passar no final do ano, só porque ele fez a promessa. Quer dizer, não vai resolver nada. Por isso que nós temos que ter fé em nós próprios. É a mesma coisa que no médico, tu tem um problema grave de pulmão, aí o médico diz, tu tem que parar de fumar. Tu sai do consultório e tu começa a fumar novamente. Bom, não adianta ter fé no médico e não adianta ter fé nem em ti. Continua fumando. Essa é a questão. Então, cada um tem a fé religiosa que quiser. Muitos não têm fé religiosa nenhuma. E vivem talvez muito melhor do que aqueles que têm. É uma questão de liberdade. É uma questão de livre arbítrio. Mas ela é importante, sem dúvida. Obrigado.